À frente onde você menos espera. Infelizmente já não é mais primavera. Já não sou mais como eu era, estou em outra atmosfera. No seu sonho mais profundo, nos raios de luar, na madrugada de uma vida, um sorriso encantador, na loucura de um louco e nas minhas canções de amor. E sim com os olhos da alma. No seu sonho mais profundo, nos raios de luar, na madrugada calada também estou lá. Vivo na alegria de uma vida, num sorriso encantador, loucura de um louco e nas minhas canções de amor, na criança que procura.